Charlie Alpha, empodarei próximo Delta 3662, comido. Teste 9613, solo 13, viva direita, táxi nessa frequência via Alpha, reporte antes da Juliette. Essa frequência é Alpha antes da Juliette, 9613, reportar. 4071, chame Recife 1251, alternado no 3325. 2513325, boa noite. Rael, Leda e Deb. E a rota é Upper November 857, seguro Upper Zulu 56. E o transponder é o 5475 pro Gol 1889. Rapaz, seguro Upper Zulu 16, controle 19.8. Continuativa, aposta segura então é Upper Zulu 16 e o controle 119.8, Gol 18 de mar. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Como 405, livre decolar 10, vento 120 graus com 9 nós. Vento livre decolar 110, Gol 140. 152, táxi via Índia Alpha, reporte pronto, ponto espera. Índia Alpha, reportará no pronto, no ponto espera, está 3152. Está 3662, ponto espera, lista 10, pronto. Sente, mantém o ponto espera 3662. Gol no 604, passou externo, tem pouso baixado, checado, boa noite. Boa noite, Gol no 604, vento 120 graus com 9 nós, altímetro 1012, aguarde pista livre. Sente no 012, aguarde pista livre, Gol no 1604. Standby. Meia 04, livre pouso na 10, vento 120 graus com 9 nós, altímetro 012. Livre pouso, pista 10, Gol 1604. Gol 405, decolado aos 15, chama controle 19.8, bom voo. 098, boa noite, obrigado, 405. Controle, boa noite, Gol 405, decolado. Contato radar, sua para 360, saída Gole, Gol no 405. Para o 360, na saída Gole, Gol 405. 6310, call Recife, 125.45, ou 1-2-6-85. 604, solo 16, livre direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Gente, livre à direita, livre táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, Gol 604, mantendo essa frequência. Gol Rio 3, Fano 52, encontra-se pronto no ponto certo. Gente, tá 3152, após o início da corrida da aeronave da companhia à frente, ali, mantenho no zero. Após a rolagem do Airbus, caminho e mantenho, tá? 3152. 662, a linha decola da 10, vento 10 graus com 8 nós. 1889. 889, prossiga. Está confirmando, a gente precisa acionar na posição, a gente está aqui no 62, já pode iniciar o acionamento? Autorizado em coordenação com a equipe de sol, chama para o pushback. Chamar para o pushback, obrigado. Decolado aos 18, chame controle 19 decima 8, bom voo. 3662, contato radar na decolagem, sua para 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, TAN 3662. Salvador, boa noite, UF 6748. 6748, assina identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 050. Mari, 050, 6748. Azul 4209, desça para 2000 pés, ajuste ao 012, livre LS. 2000 pés, ajuste ao 012, livre LS, 4209. 604, táxi via Alfa Juliette, portão número 5. Alfa Juliette, portão número 5, gol 1604. Gol 1889, iniciou o pushback acionamento na 612. Sente autorizado, chama para o táxi. Está 3152, livre decolado 10, vento 110 graus com 9 nós. Livre decolado, está 3152. Decolado aos 21, chama o controle 119 decima 8, bom voo. 119, oi, uma boa noite, tá 3152. Controle Salvador, muito boa noite, tá 3152. TAN 3152, contato radar, sua para o 330, perfil da PUCA. 330, perfil PUCA, TAN 3152. Papá, Hotel Delta, assina identificação, autorizado chegada Mari, desce e mantém o nível 0620. Confere, o Papá Romeu, Papá Hotel Delta. O TAN 3662, autorizado pelo Centro Recife, direto Zipada, presente. Direto Zipar, muito obrigado. Gol no 405, Recife, 1260, alternado no 288. 260, 288, Webjet 6748, da presente voo ITAP, descendo para 3000 pés, ajuste 1013. ITAP 3013, 6743. número 1889 para o Santos. 1, 2, 3 a bordo, 3 horas e 40, Campo Santo. Vicente 1, 2, 3 a bordo, altímetro no 0, no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. José, Índia Alfa vai reportar ponto de espera, chegou 1889. Essa azul 4209. Azul 4209, complete aproximação, torre. 118.612, bom pouso. 118.612, bom. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, desça para 4 mil pés, o ajuste padrão. 4 mil com padrão, Papá Hotel Delta. Pode coordenar pro de Marcel para o TAN 3152, por gentileza. Aguarde. Chame Recife, 1245, alternado no 2685, bom voo. 2545, 2685, obrigado, boa. Estou no 10 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. No 0 no 3, pode autorizar no 04 ou 209. Sente a peça passagem do azul na final, ali mantemos 0 gol no 889. TAN 3305, assina identificação autorizada. Chegada à mar e desse mantém o nível 050. Separador de mil pés, reporte estabilizado. E 2013, 1743. TAN 3152, chame Recife, 2545, alternado no 2085. 12545, 12685, TAN 3152, uma boa noite. Azul 4209, solo aos 28, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartição da Juliette. Livre à direita na Alfa, antes da Juliette, após a repartição. Na sua escuta, né? 4209. Ah, afirmo na escuta da torre. Aceitonave, linha decola, dono 0, vento 120 graus com 99. Autorizado a decolagem com 84. Gol 1604, informação Victor, solicita autorização para Fortaleza. Crescente 1604, saída prevista, Momo, transição frote, aguarde cópia. Gente, aguarda cópia, gol 1604. A Hotel Delta reduza para 2209, é o número 2 na aproximação. A intenção do Papa Hotel Delta é pouso na 17, autorizado. Gente, mas reduza para 220, Papa Hotel Delta. Tem reduzido então, 220, Papa Hotel Delta. 1604, pronto para cópia? Pronto para cópia, gol 1604. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pêndulo 119, saída Momo, transição frote. Decola dono 0, curva esquerda, controle 119, decima 8, aciona 5504, coteja. Autorizado 370, para Fortaleza, via Pêndulo 19, decola da 10, Momo, transição frote. Primeira curva à esquerda, o controle 119.8, 5504, transponder, igual 604. Protejamento correto, chama para pushback, sonhamento. Sim, portará, 604. Utilizando o cruzador 6748. 6748, complete final, torre 118, meia dúzia, bom pouso. Muito obrigado. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, desça para 2000 pés, ajuste padrão, livre LS, reporte estabilizado. Papá Hotel Delta, 12000, ajuste padrão, livre LS, reportará estabilizado, Hotel Delta. Papal 9907, assina identificação, autorizado de chegada, bom, desça para 4000 pés, do ajuste padrão. R6748. 6748, check trem, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 7 nós, altímetro 1-0 no 3. Livre pouso no 0, 6748. pausa delta, reduza para aproximação. Reduzindo para aproximação, para pausa delta. Então, 3305, desce via para 2000 pés, ajuste 1013. Descendo via para 2000 pés, 1013, tá? 3305. Estabilizado o localizador. Controle para pausa delta, estabilizando o localizador. Hotel Delta, chama em torre 186, bom pouso. 186, obrigado. Salvador, boa noite, Papá Romeu, Papá Hotel Delta. Hotel Delta, prossiga. Estabilizado o lote, ou melhor, estabilizado no full ILS, a intenção é abandonar o externo e pouso na 17. Gente, autorizado a paz externo, seguir com base pela direita para 17, reparte na base Papá Hotel Delta. Hotel Delta, sim, contará, obrigado. Flavjet 6748, solo aos 35, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Táxi via Alfa, né? Frequência, repartente da Juliette, 6748 Oeste. Hotel Delta abandonando, fazendo uma base pela direita, da 17. Gente, aguarde autorização para pouso, Papá Hotel Delta. Aguardando, Hotel Delta. Hotel Delta, check train, livre pouso na 17, vento 1 no 0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. Positivo, tá mais chato, checado. Papai Hotel Delta, livre pouso, cabeceira 17. Guarulhos. Via 313, autorizado Guarulhos, nível 3, venha 0, via Perwisk 50, saída da EL, Leda Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 11 nave decima 8, aciona 55 no 4, coteja. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, via Perwisk 50, da EL, Leda Bidev, curva direita, 198, 55 no 4. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Sim. 6748, táxi via Alfa Juliette, portão número 3. Táxi via Alfa Juliette, portão 3, web 6748. Hotel Delta, girando final, dando um certo, baixado, checado. Sente livre pouso, vento agora 110 graus com 8 nós. Hotel Delta, sim. Rio 5972, assina identificação, autorizado de chegada bomb, desça para 4 mil pés, o ajuste Salvador padrão. Chegada bomb, para 4 mil pés, ajuste padrão, Rio 5972. O voo 1889 está cruzando 200. Recife 251, alternado no 3325. Poderia repetir, senhora? 1251, alternado no 3325. 251, 23325, bom, 1889. Hotel Delta, solo 39, autorizado backtrack, a partir de Brando Carabata. Então, 3305, complete final, torre 118.6. 118.6, Dan 3305, boa noite. Boa noite, bom pouso. O Rio 5972 está efetuando desvios. Paciente, desvio de informação? Paciente, no radar tinha dado um pequeno desvio do Rio 5972. 9907, desce via para 2000 pés, ajuste na 093, livre LS. Desce via 2000. O ajuste no 0, no 3, ILS, X-ray da 10, 9, 9, 7, 7. Boa noite, é o TAN 3305, passando Simbra, baixado e travado. 3305, livre pouso 1-1-0, vento 1-2-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0-1-3. Sente, livre pouso 1-1-0, tá 3305. Ele vai estacionar, Hotel Delta.